E em nosso e-mail ondadx@yahoo.com recebemos o informe que é segue do Wesley Ludke de Cacoal, Rondônia, Brasil. Ele, na frequência de 12.060 kHz, registrou das 23h45 a 0 UTC o 545343, usando o receptor Filco PH60 e antena telescópica. Nosso abraço a todos os habitantes da região norte do Brasil que estão sempre pegando com a gente a Onda DX. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. E em tema especial do nosso programa, nós queremos compartilhar um assunto muito importante aqui na Rússia, a batalha pela sobrevivência, emissão ao exterior e a internet como concorrentes. Vamos à parte 1 do nosso programa. Houve um tempo em que o rádio era considerado a maior invenção da humanidade, que encurtava as distâncias. O nascimento da internet e o seu acesso aos espaços das informações internacionais são acompanhados de semelhantes epítetos. O mundo se tornou cativeiro da rede mundial. Será que os sistemas tradicionais da emissão ao exterior suportarão essa concorrência? A população mundial vive nas condições do aumento do fluxo de informação. Segundo a Unesco, no período pré-crise, foram divulgadas aproximadamente 9 mil jornais diários com circulação geral em mais de 400 milhões de exemplares. Operaram quase 70 mil rádios e estações de TV. À disposição da população mundial se encontram cerca de 1 bilhão e meio de televisores e mais de 2 bilhões de rádio. Assim, para cada 1.000 pessoas em média diária, havia cerca de 100 exemplares de jornais diários, 236 televisores e 380 aparelhos de rádio. Ao mesmo tempo, quase todas as nações do mundo continuam a exercer a atividade informativa ativa a nível internacional, participando na troca de informações. Até o final do século XX, na emissão internacional, atuavam 1.600 estações emissoras de 160 países. O espectro dessa organização radiofônica é extremamente amplo, desde a BBC, que tem o maior volume de emissões para o público no exterior, 1.400 horas por semana, até a Rádio Botsuana, 100 horas por semana. Atualmente, vem ganhando força crescente o sistema de rádio através da internet. Isso levou alguns analistas a afirmar que o mundo entrou numa era de crise nos meios de comunicação social tradicionais. É visível a queda da circulação de publicações e a redução da audiência das emissões ao exterior. As razões para essa redução estão na sua essência. A liberalização política nas diferentes regiões do mundo, ampliação da rede de fontes de informação independentes e sua distribuição mais livre, a possibilidade de utilizar novo áudio e a técnica de vídeo. Não é por acaso que na maioria dos países no mundo com um poderoso sistema da emissão ao exterior, os orçamentos são cortados visivelmente. A Voz da América, por exemplo, reduziu as suas emissões para os países da Europa Oriental. O mesmo foi feito pela Onda Alemã. A rádio holandesa cessou por completo a transmissão de rádio em árabe e português. Por exemplo, os recentes acontecimentos no Irã, relacionados com as eleições presidenciais e a atitude da oposição, mostram que os chamados meios alternativos de informação neste país não chegam através da emissão ao exterior, mas através da internet. Devido que as nações do mundo, inclusive no contexto da globalização, não abandonam a filosofia dos interesses nacionais, continuam a lutar por um lugar ao sol. O mundo, sobrecarregado com vários conflitos regionais, é visível a tentativa de passar para a internet os elementos da guerra do rádio que foram desenvolvidos e testados na prática, existindo apenas uma diferença principal. Os sites de muitas corporações radiofônicas mundiais se tornam simultaneamente o espaço para as mensagens de texto, jornais, para divulgar sonoramente a informação rádio e com imagens de televisão. Assim, podemos constatar, a internet mudou o formato das emissões ao exterior. Fica apenas uma pergunta: a emissão ao exterior no seu formato atual tem futuro?